Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Olá, minha gente amiga e querida. Já estamos dando início ao nosso programa de hoje, Amado Batista. Com muita alegria, eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes pela sintonia, agradecer as pessoas que estão já esperando Edelson Moura, né, começar o programa. Quero mandar o meu abraço para todos vocês, desejar muita saúde, muita paz, muita tranquilidade. Coisa boa na nossa vida é tranquilidade, não é? Paz de espírito. A gente viver em paz é bom demais. Não viver assim, com aquele monte de formigueiro na cabeça, aquela coisa assim atormentadora. É ruim, não é? Ficar com aquele tormento, aquela preocupação. É filho de um lado, é marido de outro, é a casa do outro, é banco, é crédito, é débito, é tanta coisa que a gente cria um formigueiro na cabeça. Então, quando não tem formigueiro, é a coisa melhor do mundo. O programa está só começando. Vamos trazer a nossa primeira música, não é? É a primeira música de hoje, Como na Primeira Vez. Gosto doce de fez sentir como na primeira vez. Fez recordar de tudo outra vez. Você sentiu pela primeira vez o gosto doce de amor que fez. Me fez sentir como na primeira vez. Fez recordar de tudo outra vez. Você sentiu pela primeira vez o gosto doce de Edelson Moura. Toda cidade que passa o nosso programa, nós procuramos uma pessoa para representar os nossos produtos. Mas o nosso foco, o nosso objetivo maior tem sido por prioridade as emissoras de rádio parceiras. Quando a emissora não tem interesse, não se manifesta, não liga, não toma partido, então nós buscamos uma pessoa em cada localidade onde passam os nossos programas para representar os nossos produtos, ou as pessoas passam a ser uma promotora de vendas, elas passam a nos representar vendendo óleo de avestruz Supremo e toda a linha de produtos saúde com beleza. São os cosméticos, o tira-chulé, o doce foi, o sebo de carneiro perfumado, a linha de shampoo puro ômegas, os perfumes, batons. Nós temos uma linha de cosméticos onde as pessoas passam a trabalhar conosco e, graças a Deus, estas pessoas, elas se transformam realmente em verdadeiros soldados da saúde com beleza em suas cidades. Até porque compensa trabalhar com a gente. Compensa porque o óleo de avestruz Supremo, ele é uma distribuição exclusiva nossa. Então, sendo uma distribuição exclusiva, ele não é um produto que está sendo, como é que se fala? Está sendo distribuído assim, a migué, como a gente fala lá no Nordeste. Não é todo mundo que tem, somente aquele representante ou aquela pessoa que vende os nossos produtos. Então, quando você trabalha com um produto que é procurado, que a população procura, que a população já anda atrás, porque já ouve falar através do rádio, é muito fácil de você vender o produto. E graças a Deus, todos os nossos representantes estão muito satisfeitos em trabalhar com a gente, em revender os nossos produtos nas suas cidades. Por isso, meus amigos, você que é de rádio, que é radialista, você que retransmite os programas da Rádio Estúdio Brasil, crie agora mesmo o interesse de trabalhar conosco. Pode ligar aqui no 61-3532-6993. E se você já ouve o Edelson Moura há muito tempo aí na sua cidade e percebeu que a rádio não se manifestou, você pode ser o representante nosso aí. E pode ser farmácia, pode ser loja de material de construção, pode ser em qualquer lugar ou mesmo na sua casa. Você vai ganhar dinheiro junto com a saúde e com beleza e vai crescer na vida. Hoje o mercado de trabalho está muito difícil. Você precisa desenvolver um trabalho para poder ganhar dinheiro. E se você tem a oportunidade, a chance de trabalhar por independência, onde você não vai fazer o seu horário, é muito melhor, não é mesmo? E ainda ganhar bem. Então faça isso ligando para 61-3532-6993. 61-3532-6993 e seja um representante saúde com beleza aí na sua cidade. Vamos agora cantar, minha gente. Eu trago mais um sucesso. Amado Batista canta mais um aí pra nós. Diz pra sua amiga. Pra sua amiga que falou comigo que meu estado é grave, que corro perigo. Diz pra sua amiga. Diz pra sua amiga que me viu assim, só pensando nela sem pensar em mim. Diz pra sua amiga que eu estou no fim.

Você vai em vários países do mundo, você não vê esta roubalheira institucional autorizada pelo governo para tirar do bolso do cidadão aquilo que ele já não tem. Nós somos roubados a cada dia de várias formas. E a forma mais covarde de roubalheira é esta, que o próprio governo autoriza que seja feita nas avenidas, nas estradas. Tenho dito que isso não educa ninguém. Não se pratica educação com esta roubalheira. Não adianta nada. O cidadão não vai se disciplinar, porque essa máquina, ela foi, na verdade, montada mesmo para tomar dinheiro de trouxas e de otários. Então, eu queria fazer aqui um apelo. Se tem algum deputado federal, algum senador ouvindo este programa, que tomasse imediatamente alguma medida urgente para que parassem de fazer essa roubalheira com o brasileiro, que vai por uma estrada mal cuidada, cheia de buraco, estradas em estados deploráveis, mas eles não deixam de instalar os pardais para roubar você, para poder assaltar você. Então, essa máquina de roubar o povo, ela precisa ser desmanchada. Isso é como se fosse uma quadrilha institucionalizada. São quadrilhas, cada estado tem a sua quadrilha institucionalizada, autorizada a fazer isso, e que é danoso ao bolso do cidadão, que já vive sendo roubado a todo dia, a todo instante. Então se faz necessário, urgente, de uma lei que derrube, que rasgue esses contratos com estas empresas que estão ficando bilionárias às custas do roubo que é praticado com o cidadão brasileiro. Você vai viajando, tem que prestar mais atenção nos pardais do que propriamente na sua viagem, na sua segurança, na segurança de quem vem, na segurança de quem vai, porque você, de repente, vai a 90 km por hora, 100 km por hora, aí tem um pardal com 40 km e está escondido debaixo dos capins, de trás das árvores, e você ali é roubado, não é multado, não, é roubado, é assaltado pelo Estado ou pelo governo de maneira brutal. Então isso precisa acabar, meus amigos. Nós temos que copiar os bons exemplos de outros países, de países que são sérios. Em lugar nenhum do mundo esta roubalheira existe. Isto foi inventado por brasileiros picaretas que inventaram esses pardais para tomar dinheiro do povo. Eu vou agora atender a Maria da Penha Moraes, de Santo Antônio dos Lopes, lá no estado do Maranhão. Ela pede para ouvir a música Eu Sou Igualzinho a Você, oferecendo para os filhos Vitória e Gabriel, e para suas manas Aparecida e Lúcia, para a Dona Maria, seu Luiz, para o Edelson Moura e para o Amado Batista também. Obrigado, obrigado, muito obrigado, Maria da Penha. Vamos ouvir Eu Sou Igualzinho a Você. Cante pra gente, Amado Batista. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. De repente ali na rua, num encontro casual, você perguntou as horas, meio sem jeito no olhar. Dei um toque em sua mão, começamos a conversar. Falei dos meus sentimentos, estavam presos por dentro. Eu queria só um minuto lhe falar. Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas é apenas o meu jeito de andar. Mas isso não me faz um grande

pelo prazer de ter nome de mãe. E eu usei todas as palavras que disponho, mas na maior frase que a ti componho existe algo ainda por dizer. Mãe, tu és para a poesia uma meta, a musa inspiradora de um poeta que descobriu a fonte do amor. Mãe, em ti eu vejo tudo que há em mim, por isso eu te digo que és, enfim, a imagem mais perfeita do que sou. Mãe, tu tens em tuas mãos toda a virtude, pois entregaste a tua juventude pelo prazer de ter nome de mãe. E eu usei todas as palavras que disponho, mas na maior frase que a ti componho existe algo ainda por dizer. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Quero falar da qualidade da educação em nosso país. Precisamos mudar urgente a qualidade da educação das nossas crianças. O governo passado deixou um rastro assim terrível no calendário escolar, na fórmula que eles queriam implantar no Brasil. E eu não sei se ainda este governo passado vai voltar, porque está uma confusão terrível. Mas aconteça o que acontecer, eu acho que os pais de alunos, eles devem prestar bastante atenção no que está sendo ensinado para as nossas crianças nos colégios. Acho até que nós precisamos exercer o papel de vigilantes, porque estas cartilhas que foram passadas aí para que os nossos alunos pudessem estudar, estas aulas de sexo que foram implementadas, tudo isso precisa ser revisto com muito cuidado, com muita atenção pelos nossos pais. As aulas de sexos, a maneira como elas são ministradas, as cartilhas que foram passadas, porque o professor, ele apenas obedece. Se o Ministério da Educação e Cultura mandar um formato de trabalho para os mestres, para os professores, e eles não obedecerem, eles serão todos demitidos. Nós vivemos no país uma situação em que a pessoa não quer mais ser professor. Ninguém está tendo mais interesse de ser professor. E aí vem aquela preocupação, porque, na verdade, estes comunistas, este pessoal que trabalha com comunismo, eles acham que eles estão certos. É como um pedófilo que estraçalha com o seu filho, acaba com o seu filho, mas ele acha que está certo. Então é preciso a gente ter muito cuidado com o tipo de educação que estão passando para os nossos filhos. Sejamos vigilantes, porque depois não diga que ninguém me avisou. O Edelson Moura está avisando. Eu estou avisando aqui, acho que sou um dos poucos radialistas que falo sobre este assunto no Brasil inteiro, mas chamo a atenção porque outro dia eu estava falando aqui sobre esse assunto e alguns jornais acharam muito interessante, serviu o meu assunto aqui, serviu de pauta para muitos jornais de muitas capitais brasileiras.

uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Olha, minha gente, eu conheço muitas pessoas. Conheço médicos, autoridades, conheço engenheiros, conheço agricultores, conheço trabalhadores humildes, simples. E eu ando pela cidade, muitas vezes eu entro numa loja para fazer compras, entro num supermercado, as pessoas me conhecem, elas me cumprimentam, elas me ouvem. Outro dia mesmo eu entrei lá na Casa Nordestina e o pessoal não me largava, né? Todo mundo conversando e me cercando, e aquele aconchego, que é a coisa melhor do mundo, é quando você chega nos lugares e todo mundo conhece você. Não tem coisa melhor do que isso, não tem dinheiro que pague. Porque você sabe que ali você está protegido, que aquelas pessoas que estão ao seu redor, estão à sua volta, são pessoas que verdadeiramente gostam de você. Mas eu tenho preocupado muito, né, com a segurança da gente, a minha segurança, a segurança da minha família, né? Eu tenho preocupado bastante, porque eu percebo que hoje ficou muito fácil, através das redes sociais, das pessoas saberem quem é você, quantas pessoas tem na sua casa, o que você tem, né? Você publica lá uma foto no Facebook da sua sala, aí o ladrão já fica olhando a televisão, o computador, ele já fica olhando tudo. No Facebook ele já se prepara. Como é a sua sala? Ele se prepara, já sabe tudo que tem na sua casa. Aí você bota lá a foto da sua cozinha no Facebook. Quando você coloca a foto da sua cozinha, aí que acontece? Ele já vê que você tem micro-ondas, o ladrão já vê que você tem um rádio em cima da geladeira. Ele já vai na sua casa para roubar, sabendo tudo de você. Em que quarto que a sua filha dorme, onde você está dormindo, qual é o seu quarto, porque você já publicou as fotos na rede social. Então o que acontece? As pessoas às vezes reclamam de mim, ficam reclamando que eu uso muito pouco, né? Só uso as redes sociais para o meu trabalho profissional, mas é exatamente por isso, meus amigos. Nós vivemos num país de ladrões, onde a bandidagem está imperando. Vocês estão percebendo não isso? Vocês não percebem não que a bandidagem é que está mandando no Brasil? O país está assim. O soldado prende, o juiz manda soltar. O delegado condena, descobre o roubo, o assassinato, tudo. O juiz manda pra rua. Por quê? Porque o país virou isso. Não sei o que está acontecendo, se são as leis que são fracas, que não ajudam também aos nossos juízes, porque tem isso também. Os advogados, eles vão lá, descobrem as brechas e vão soltando assassino, soltando estuprador, soltando bandido, etc e tal. Então, meus amigos, é preciso ter muito cuidado e muitas vezes o Edelson Moura não publica as coisas na internet, até mesmo por uma questão de segurança. Vamos tocar mais uma música? O Amado Batista canta mais uma. Cuida de mim. Amado Batista é show, show. Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Cuida de mim. Preciso de alguém que cuida de mim. Estou cansado de viver assim. Estou só, muito só, tão só. Vem que preciso, você bem perto. É o que preciso. Traz seu calor e o seu sorriso, seu amor. Doce amor, amor. Lembranças trazem saudade. A solidão traz o tédio. Seu sorriso, seu amor é o meu remédio. Presença alivia, tudo é bonito entre nós. Emoção, muito amor na sua voz. Trazem saudade. A solidão traz o tédio. Seu sorriso, seu amor é o meu remédio. Sua presença alivia. Tudo é bonito entre nós. Emoção, muito amor na sua voz. Cuida de mim. Preciso de alguém que cuida de mim. Edelson Moura. Vou tocar mais uma música para vocês, mas antes, porque agora é a hora do quebra-galho. Antes eu quero falar um pouquinho do programa de televisão do Edelson Moura, que você já pode assistir na internet. Se você entrar no site da TV Estúdio Brasil, todos os programas estão lá em nosso site, tvestudiobrasil.com. Muita gente digita .com.br, mas não é .com.br, é tvestudiobrasil.com, viu gente? Lá você pode assistir todos os programas do Edelson Moura. Cada programa que é exibido durante a semana, ele já fica arquivado no site para você assistir a hora que você quiser. É que nem Zim, a Rádio Estúdio Brasil. O programa do dia está lá para você ouvir na Rádio Estúdio Brasil. É a mesma coisa o site da TV Estúdio Brasil. Tá legal? Então vocês poderão assistir os nossos programas através do site tvestudiobrasil.com. E estamos preparando já a nossa programação diária, porque com esta programação estando já preparada, nós vamos subir o nosso sinal para o satélite. Aí todas as pessoas que tiverem parabólicas pelo Brasil inteiro estarão aptas a assistir o programa do Edelson Moura e toda a programação da TV Estúdio Brasil. Por isso que eu tenho conversado com alguns apresentadores de TVs,

os pedaços quebrados do nosso amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Muito obrigado a todos os nossos amigos, queridos do Brasil. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Amado Batista. Tchau, Brasil. Não desligue o seu rádio. Vem aí mais um campeão de audiência. Você acabou de ouvir programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vem aí mais um campeão de audiência. Fique ligado.